Vem, meu cobra! Bora mais uma, meu irmão! Se voltar para mim, te perdoarei por todo o amor que sinto por ti. Só agora eu sei quanta falta me faz. Vou te confessar que te amo demais. Não sei o que fazer se você me deixar. Meu amor, como é que é? Meu amor. Ei. Meu grande amor. E aí, minha filha, como é que é? Volte pra mim. A solidão é tão grande, não estou suportando. O meu coração está sangrando. Chance, meu bem, por favor, para te provar todo o meu grande amor. Amigo Pacheco, na companhia do Birunga. Se você não voltar, vou me enlouquecer. Voltou só o Gago, cadê o Gago, meu irmão? É difícil ficar, meu amor, sem você. Alô, amor. Meu amor. Meu grande amor, volte pra mim. Meu amor, meu grande amor. Vai! Amigo Andrezão, ele é a cobra maior. Eita, Carla! Parece um furacão vagando sem rumo pelo ar, em razão da nossa separação, que tentei em vão evitar. Cobra som, cara.

Yeah. Anjo bom vai ficar para sempre no meu coração. E acabar de vez com a minha. Bora, meu irmão, que não tô nem vendo. Não tô nem vendo. O Pai Sandu ganhou hoje. Bora curtir, bora curtir, bora. Eu não sou o tipo de homem que açoita a mulher. Meu açoite só se faz presente se ela quiser. Saudade. Um amor comportado é tão bom. Um amor mais ousado é demais. Afinal, entre quatro paredes e tudo se... Amigo Nelson, cabeça branca, aí Nelson. O mais bruto dos homens bambeia nos laços do amor. Como é que é? Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. Por outro lado, a fera mulher é domada e se entrega ao prazer. Vibra e goza o que ele de bom tem pra lhe oferecer. Ai, ai. Ah, é gostoso demais esses momentos. Se o seu par aproveite enquanto há tempo. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, se abra, é seu direito. E a vida, Josi? A vida é bela. Minha amiga Josiane, chegando junto, abraço. Essa, yeah. Se envolva, se entregue. Vai ser como outra logo a maçã. E a vida, cara. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue. Vai ser como outra logo a maçã. E eu? Eu sou seu fã. Minha amiga Lene, olha Lene. A esposa do meu parceiro Golzer. Tá com a gente, abraço. Amigo Tchô, bora Tchô. Ah, é gostoso demais esses momentos. Ele é o seu grande amor. Casse o seu bar, aproveite enquanto há tempo. Essa família chegando juntinha aqui no Pra Morar. Se a emoção. Obrigado, gente. Forte dentro do seu peito. Não se intimide, se abra, é seu direito. Ei! A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue. Vai ser bom, volta logo a maçã. Mas a vida, cara. A vida. A vida é bela, meu irmão. Mas a vida é bela. Depressa. Para aproveitar a vida, meu irmão. Se envolva, se entregue. Vai ser bom, volta logo a maçã. Eita, cobra São Pai d'Égua. Associação do Pra Morar. Aniversário do Eduardo. O quarto está na penumbra. Tem champanhe no gelo. Preparei com carinho tudo pra lhe agradar. E aqui no cobre, hein? Tem música suave. E rocha. As nossas preferidas. E? Nessa primeira noite. Começando, só começando. Quero esquecer da vida. Fiz um mundo de sonhos pra me esperar. Tudo está preparado, só falta você chegar. Bora, Esterna, chega junto, Esterna. O coração está acelerado. Opa! O meu corpo inteiro está tremendo. De vontade, de desejo. Desejo louco de te amar. Só está faltando você chegar. Só está faltando você chegar. Olha só, gente, Vou chamar a atenção dos homens aí. Vou baixar um pouquinho o som. Gente, o banheiro dos homens é aí fora à direita, tá bom? O banheiro aqui próximo ao bar é somente das mulheres. O rapaz já entrou duas vezes lá se enganando. Então, portanto, gente, o banheiro dos homens é aí fora. Você entra à direita, bem no chaglãozinho aí, tá lá o banheiro dos homens, tá bom? Vamos evitar problemas lá, porque o rapaz entrou duas vezes no banheiro das mulheres, tá bom? Está acelerado. O meu corpo inteiro está tremendo. E aí? De vontade, de desejo. E? Desejo louco de te amar. Só está faltando você chegar. Vem, amor, vem sentir meu calor, meu abraço. Com você eu me sinto, eu me acho. Eu sou forte, real, sou maior. Bora, meu irmão, bora. Você é a mistura de amor e desejo. Amigo Golze, aí Golze, ele ali, lá do Golze's Burger, tá com a gente, obrigado, meu irmão. Você me traz inspiração, em cada verso uma emoção, tenho você dentro do coração. Eu sei que é infinito nosso amor, a nossa vida é uma flor. Parceiro Fabrício, hein? DJ Fabrício, para a peça, está com a gente aqui, Fabrício. Seja bem-vindo, meu irmão. Vamos junto. Vem, amor, vem sentir meu calor, meu abraço. Bora, show. Com você me sinto, eu me acho. Corte original, parceiro Tchou. Homem que patrocina aí o DJ Eduardo, está com a gente. Você é a mistura de amor e desejo. A doçura gostosa de um beijo. A quentura de nosso suor. Eduardo, não chega na portaria, Eduardo. Meu bem, você me traz inspiração. Em cada verso uma emoção. Tenho você dentro do coração. Eu sei que é infinito nosso amor. A nossa vida é uma flor. Esquecer detalhes de nós dois. Não dá pra esquecer, nem hoje, nem depois. Do jeito que você fazia, as coisas que você dizia, e tudo que o meu coração sentia. O gosto que você trazia, beijo que me enlouquecia. Seu corpo era lição de amor que eu lia. Aí, DJ Alex da Pedreira. Vem para os meus braços, meu amor. Hoje, amanhã ou quando for. Mas volte logo, por favor. Coqueado, meu irmão. Olha só, gente, você que tem isso, o ticket, fique atento, viu? Fique atento, que daqui a pouquinho vamos dar início aí ao sorteio dos brindes, tá certo? Vem para os meus braços, meu amor. Eita, Renato! Não, quando for. Como é que é? Mas volte logo, por favor. Já lhe cobra a sua saudade.

que é Zé e coisa e tal. Parceiro Andrezão, nome do bloco Chubacanas. E comitiva aí, ó. Maragoso, a Helene. Tudo que toca, só me resta dizer. O parceiro Tchou, para Tchou. Me leva a você. Isso tudo é normal. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. De cuca legal. E é sempre coisa. E bora detonando, detonando, detonando, detonando. E aí? E aí? Escola. Ele olhou pra mim sorrindo e parecia me dar bola. No segundo eu vi que estava apaixonada, não pude em nada pensar. Como é que é? Eu queria ser a sua namorada, para ele poder me beijar. Dali DJ Alexi! Quando descobri que era brincadeira, fui pra casa como eu chorei. Aí, ó. Na comitiva do parceiro Paulo Som, tá tomando todos, derramando aqui na Associação do Flamengo, comemorando aí a vitória do Flamengo, pode crer. Fui pra casa como eu chorei. E... E aí, Renato? Oi? Vai girando, vai girando, vai girando. Oi? Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existi. E você? Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Pra sempre amar. Você me perdeu. É, meu irmão, não deu valor. Não deu valor. Bye, bye. A fila anda, filha. E aí? E perdeu um grande amor. Lembro que você me falava que era amor para sempre. E eu acreditei em você. Acreditei. Oba! Não vale a pena ver você, mas vou me encontrar alguém que vá me amar. Legal, família, legal! Aí você vai saber. Abração saudade aqui hoje, associação do Promorá, junto aí com o Nelsinho Rodrigues, o aniversário aqui do seu parceiro Guilherme Eduardo, e eu automaticamente já fico muito agradecido até então com a presença de todos, viu? Daqui a pouco o Nelsinho tá chegando aí e vai detonar pra nossa família. Daqui a pouco também tem os parabéns pro Eduardo. Daqui a pouco tem o sorteio dos brindes, tudo certinho. Bora lá! Você me